É nas asas do Senhor que nós queremos ir. Consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Celina Borges. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo recebo dele asas, e como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor. O teu amor é o subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia. Pois confio no Senhor. posso ir muito além de onde estou. Com as asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia para chegar ao céu. É preciso ter leveza, é preciso a gente ter coragem de se despojar dos excessos, dos ódios que a gente insistiu em guardar, dos mortos que a gente não permitiu que fossem sepultados, que a gente guarde para nunca mais ser aberto tudo aquilo que na nossa vida não valeu a pena, que sirva apenas como um aprendizado que nos faça olhar que é para o alto que nós somos feitos. Obrigado, minha irmã, minha amiga, por tantas vezes o seu ministério me levar às alturas e, me levando às alturas, me ajudando a compreender a minha humanidade. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia. Pois confio no Sorte!